Estamos começando o Music Ground Podcast número 9. E hoje é um podcast especial dedicado ao Valtinhos 69. Oi, bom. Na segunda-feira vai ser aniversário dele. Vai completar 21 anos, né? Sim, ou seja, 3 anos, 2 anos, mais 3 anos você faz a idade do viado, né? Sim. O que infelizmente vai acontecer comigo esse ano. Não, você já está fudido bem antes de mim. Tá fudido. Você esteve na idade da decisão, safado. Eu sei que não é da decisão, mas eu já decidi faz tempo. Tá, bom, então vamos continuar. Tá. Então, esse programa é especial. Com um playlist escolhido pelo próprio Valtinhos 69. E claro que vai rolar uma entrevista, eu com o Valtinhos 69, porque afinal de contas ele é tão querido, ele é tão amado aqui nesse site. O pessoal gosta tanto dos comentários dele. Não, claro, a gente precisa fazer um agrado pro pessoal que vai ouvir, né? Ah, claro. Então, primeira pergunta, Valtinhos 69. Claro. O seu sacro ainda dói? Não, já melhorou. Segunda pergunta, que é o que a gente viu lá no comentário em um outro podcast. Valtinhos, fala. O que você tem contra metal melódico? É. Que tem contra roupa dos caras. Mas olha só a sua roupa, Valtinhos. Minha roupa está normal ainda. Vai se sentir de emo. Né? Né? O que eu posso falar, né? Tá bom, eu me privo dos meus comentários. Além do mais, Valtinhos, faça seu comentário sobre como que você teve essa metamorfose e se tornou uma pessoa soturna. Até você, mano. Até você. Não vou comentar nada, não. Prefere se abster de qualquer comentário, né? Sim, senhor. Então, depois nós continuamos a entrevista. Nós vamos rolar na sequência Sisters of Mercy com First and Last and Always e The Mission com Wasted Lands. Gostaria de comentar alguma coisa sobre as duas músicas? Foda-se. Só isso? Sim, senhor. Então vocês vão ouvir na primeira sequência Sisters of Mercy e The Mission. Your second thoughts, the knife is nearing. You'll never hear the little picture of this little piece of engineering. Of course I love you, and of course it's what's inside that matters, but I think the whole charade is ending. Oh, in the air. your place and a dream of the dead day. Following the lost and blind. A smart heart with silver is the key behind. Seems like 25 years forever. I still believe in God, but God no longer believes in me. Sisters of Mercy com First and Last and Always e The Mission com Wasteland. Valtinhos, fala. Continuando a entrevista, comente com o pessoal como que era você ser um ex-viciado em vinil. Eu entrei pro VA, né? Como é que é? Não, CVA, Compradores de Vinil Anônimos, né? Na foda. Foi foda, largar do serviço. Realmente era horrível. Passar em qualquer banquinha, você já levava nem pelo menos um vinil de um real, cara. Você tinha que levar um vinil. Era foda. E depois você encontrou Jesus, né? Não virei crente, tá? Não virei crente. Mas você parou com um vício compulsivo de vinil. Parei, ainda bem. Estou há quase um ano sem comprar vinil. Muito caro? Nem isso mais. Só que você tem que tomar cuidado, que assim como um alcoólatra, não pode ver um vinil, já começa a tremer, né? Não. Dá aquelas tremidas. Não, já passei dessa parte. Já passei. Já. De hoje em dia eu tô mais cegado. Ah, sim, com certeza. Então, além disso daí, senhor Valtinhos 69. Fala. Comente como que é você ainda estar com o vício maldito de ficar indo em balada dark. Qual sua fascinação em ir com essas darks? A minha fascinação? Ixi, mano, é só encher a cara de open bar só. Ah, tá. Por isso é que é uma festa dark, né? Sim, senhor. Como diz naquela música lá da Orquestra Pitoplasma, né? É festa dark. Chega de anabolizante. Chega de tomar coscada. O que eu quero é uma festa dark. Dark. Nossa senhora. Pra você ver como que a festa realmente é uma coisa do capeta, né? Porra. Bem dark. É, tô em casa já, né? Ah, sim, com certeza. Em casa. Com a sua festa. Dark. Muito bem. E aí, vamos jogar um truco. Ah, depois do programa vamos jogar um sim. Opa, demorou. Com certeza. Até pra preparar pro encontro do fórum que é nesse próximo sábado. Se você quiser, até em peça parada, você não tem. Ah, tudo bem, sem problema nenhum. Sem problema. Anuncia... Vamos tirar a raiz agora, vai. Anuncia a próxima música, vai. As próximas músicas que você vai querer que toque no próximo bloco. É, a próxima vai ser London After Midnight, Your Best Nightmare e Monster, Alma Mater. Muito bem. Então, aumentem o som, por favor. Por favor mesmo, aumentem as suas caixinhas ao último. We'll be right back. hasn't left. He continued to grind. And he promised to make me go out of my mind. Returning upon us, she came so hot. And licking my lips, I tasted her salt. And she sat up and gasped and clutched at her breast. I thought she was coming, I'd never have guessed that. As she grew pale, as white as a flower, she collapsed to the floor and was dead in an hour. You're dead. Your best nightmare. Então vocês ouviram agora London After Midnight com Your Best Nightmare e Moonspell com Voltinho. A gente tava conversando aqui e tudo mais sobre notícias bizarras que você... que eu te viciei, aliás, naquela comunidade, né? Não, o Tinho Palhaço Mata 8. Faça seus comentários sobre as notícias mais relevantes da comunidade. É do próprio título, né? Anão do Cinti Palhaço Mata 8 na Croácia. Mulher com 18 quilos de seios entre o Guinness. Daí pra pior. 18 quilos. Aí a gente tava fazendo análise semana passada dessa notícia, lembra? Lembro. Lembro sim. 18 quilos do que naqueles peitos? De pus. 18 quilos de pus. Imagina o cara mamando naquilo lá. Nossa. Revirou teu estômago, né? Pior que aqueles formen do... aqueles formen lá da tribe lá, puta merda. Fortinhos de inferno. Ó, já custa estourar fogos e nem jogo do Corinthians. Opa, nossa. Aliás, o que eu achei legal é que o povo só do Corinthians perder, já soltaram o dobro de fogos que o Corinthians ganhasse. Claro, porque já tinha comprado tudo, né? Já tinha comprado todos os fogos, eles achavam que ia ganhar do esporte. Com certeza. É, já pensou e acabou perdendo. Ah, vou soltar essas merda mesmo. Falando nisso, tem uma piada de corintiano? Agora eu estou com zero de piadas. Tem alguma piada sobre algum time? Tô zero de piada. Tá zero de piada? Nenhuma piadinha pra descontrair? Nenhuma. Tô ruim hoje. Não, o negócio tá difícil então, né? Tá russo, muito russo, né? Se não volta em 69. Sim, senhor. Então, uma das coisas que eu gostaria de perguntar pra você, que eu acho que o público do Music Ground gostaria de ouvir: eleja o seu artista favorito e por quê? Não vale a Xuxa. Vai o Silvio Santos. Por quê? E o cara tem uma missão de vida, meu. O cara era cabeludo, tudo, de nada, ele compra e tem um SBT só pra ele. E claro, ele tem a pior programação do TV brasileira, só reprisa Chaves até não poder mais, embora Chaves seja legal. Sim, é verdade. Não, reprisa porque o povo, se o povo não, se parou de passar Chaves, o povo chiou. Isso é verdade. Foi tudo que Chaves chiou muito quando o Chaves parou de passar, embora o horário do Chaves não dê dinheiro. Tem público quando dá dinheiro. É verdade. O que é estranho. Uhum. Está lá só pro povo lá no canto. E depois vê aquelas novelas mexicanas com dublagem péssima. Com certeza. O que que vale bem dublar? Os primeiros filmes do Jack Chan ou aquelas novelas? Vou ficar em dúvida depois dessa. Eu tô em dúvida. Eleja também, Valtinhos. Fala. Um disco que marcou a tua vida. Just the Edge, the Yes. Por quê? Isso que eu vi melhorou muito pra percepção musical. Certo, abriu as portas da sua imaginação, né? Sim, senhor. Vamos viajar mais. Mais do que se eu tivesse ouvido The Doors, né? The Doors é fichinha perto do disco do Yes. Ah, The Doors é som de baixo, embaixo e outro baixo. Claro, concordo. As próximas músicas que vão tocar na frequência vão ser Tristânia com a Félio. A próxima música que vai tocar o Tristânia vai ser a Félio. Eu não falei Tristânia, falei Pai. Desculpa. Desculpa. Type Negative com o Christian Moore. E pra quebrar um pouco esse bloco, nós vamos tocar The Cure, tocou The Final Sound e a Forest na sequência. Porque no final das contas acaba se tratando uma música só. É, sim, é verdade. Eu acabei escolhendo essa daí pelo The Final Sound, pelo som do piano, que eu gostei bastante, e a Forest, porque eu gosto muito dela. Gosto bastante. Que aliás, o Carpathian Forest também fez cover dessa música. Já pensou em fazer The Love Cats? Já pensou? Ah, eu não quero nem imaginar, eu já acho o... Já pensou em fazer do I Can Be You? Mint Car. Hã? Mint Car seria pior. Nossa! Mint Car seria pior. Porra! Com certeza, velho. Então... Falando isso, teve show The Cure esses dias. Teve especial The Cure no MTV. Pô, deve ter sido uma bosta. Todas as vezes que eu vi especial The Cure no MTV, eu achei uma bosta. Pior que é, né? Pior que foi. É, só tocou as músicas mais, cara. É, as músicas mais do lado pop. Do Britpop, né? É, o que eu. Acho que a única que eu vi. Que eu vi que era pouco mais depressiva, sei lá, meio claro. Então vamos tocar Cristiane, Febre Negativa e The Cure. Are definitely better. A is for the address on the letter to my alcoholic friends. I'm trying hard not to be ashamed, not to know the name of who is waking up. The season or the city, but forgive her, for she knows not what she does. Across upon her bedroom wall, from grace she will fall. An image burning in her mind and between her thighs. She'd like to know. God. change your point of view to underfoot. Very good. You may be flapped, breathing. Vocês acabaram de ouvir Type O Negative e The Cure. E o Tristânia também com a Felion, como já está no playlist. Que... É, você rejeitou um pouquinho o Tristânia falando assim, né? Meio rejeitado, né? Não, não tô rejeitando Tristânia, eu só esqueci de falar. Eu acho que na hora de falar essa coisa eu tinha esquecido que Tristânia foi a primeira música. Ah, sim, claro. Valtinhos, tá na hora do bate-volta? Eu faço uma pergunta e você dá uma resposta rápida. Sim. Você é gay? Não. Você... Qual foi seu primeiro rolê? After Dark. Um disco? Yes. Um nome? Eu. Uma fruta? Maçã. Uma marca de supositório? Não conheço. Usa KY? Não. Vai no seco? Sim. Valtinhos. Fala. Isso foi mortadela? Não. Repolho? Não. Ovo cozido? Não. Então você tem gases assim normalmente? Sim. Sim. Festa dark? Muitas. Tribe house? Também. Meus gorós de lá são ruins. Um jogo de videogame? X-Men do Atari. X-Men do Atari é um grande clássico, diga-se de passagem. Nome completo e aí número do RG e CPF. Um desenho animado. Simpsons. Uma música. Atmosfera. Bom, esse aqui então foi o bate-volta, o ping-pong, o que vocês chamam, com Valtinhos 69. Então... Fui ruim? Olha, eu não sei como é jogar esse clube. Só que a gente sabe que, no final das contas, Valtinhos, você sabe que tem aniversário na segunda-feira. Sim, senhor. Vai comemorar muitos anos de vida. Sim, com muitas brejas. Claro, você daqui a pouco vai estar tomando cerveja por via anal, né? Não. Oral mesmo. Não sabe, hein? Cara, bem chato isso. Não, claro. Que chato isso. Não, com certeza. Se eu queria que fosse uma sonda anal, eu preciso de tanto cerveja, pra absorver mais rápido. Você só pelo reto, né? Não. Aí se você conta uma sonda anal, vou fazer que nem o cara do Jackass, né? Papai Noel vai fazer um exame de sonda, né? Ah, lembra disso? Lembro. Nossa, foi comédia. Léo, não tava falando, você já viu aquele programa do Ben Margera? Já. O Danny Fico tava lá outro dia. Tava o Vilivalo um dia lá. É mesmo? O Slayer tava lá, né? Quem mais? Vamos começar a contar os artistas que tava lá. Eu vi o Danny Fico, vi o Vilivalo também vi, vi o Slayer. Quem mais que você viu lá? Ah, o Tony Hawk. Pô, o Tony Hawk, claro. Bom, e na verdade você tem que lembrar que o... A gente por si só faz pequenos jackasses. Vixe Maria. Você, por exemplo. Aham. Quando foi lá com o Robson tomar a goró. Vixe. Aliás, que mistura de que é? Bombeirinho com uísque, hein? É mesmo. Aliás, Valtinhos, você viu a campanha lá no Music Ground de intercâmbio de cachaça? Vi. Comente das cachaças que você conhece aqui por Santo André. E Mauá o também. O que eu ouvi falar foi a da pinga do índio. Falou, se você tomar uma, se você tomar o copo e não cair, você é macho. Caramba, essa daí é das boas. Essa foi a que matou o índio? Uhum, que nem vai falar que nem o tiozinho lá do bar. E tu veinho lá. Ah, essa matou o bar. daquelas que aqueles velhos chegam. Ah, essa matou o bar. Mas só ficou sabendo dessa da pinga do índio ou tem mais alguma pinga exótica? Eu posso procurar saber depois. Aliás, pinga exótica que a gente tinha era o nosso amigo Leonardo. A pinga com a cobra. Léo? É. Pinga de cobra? Você não lembra aquele pote que tinha a pinha com a lembro, cobra? Lembro. Nossa, pode crer. Aquela devia ser forte, a pinha com a cobra em dentro. Devia ser formal aquilo lá. E a gente apostou que ele não bebia. E ele bebeu? Isso foi do Léo, pô. Hã? Mas ele... Nossa, ele bebeu. Não, ele não bebeu aqui, ele teve coragem. Nossa, não teve coragem. Não teve, foi uma moça. Uma flor praticamente. Ixi. Então... Tá louco aquele cara que tomou. Aquele cara, ele tem diabetes. Ainda tomou groselha e colocou açúcar aí. É a mesma pessoa que tem diabetes, tipo diabetes 500. Nossa, mesmo. Sendo que uma pessoa com 300 já morre. Aham. Pois é, tem diabetes 500. É, mas só que é que nem o tipo de diabetes dele é diferente, porque minha prima tem a diabetes que ele tem, mas só que ela não é gorda. Sim, mas veja bem, isso 500 de glicemia é pra matar a pessoa. É verdade. Nossa, tem uma prima minha que tem o mesmo problema que dele. Só que ela não teve diabetes 500. Ela tem. O diabetes dela vai 300. Pô. Não, 300 tudo bem. Não, 300, 400. Com 300 entra em coma? É, por aí, mas só que ela vira e mexe, ela tem que ir no médico. Então, lá. O Léo não fazia isso. É verdade, é verdade. O Léo tava, pô. O Léo, lembra das pratadas dele? As paneladas dele? Aquilo lá não era um prato, aquilo lá era uma... Panela de pressão. Uma impressão inteira. Só de comida, nossa. Não é mentira. Não mesmo, não mesmo, estamos de prova disso. E ele é Valtinho, você vai fazer festa? Não. Vai só encher a cara como um devasso boêmio? É, verdade. Se quiser também, se quiser aceito presente, de caixa de breja aceito como você, presente. Você também aceita supositório extra large? Não, não, não. Ou então um coco pra você misturar com a cerveja? Não gosto de coco, caramba. Ah, tá, entendi. Doeu muito, né? É? Maldoso você, viu? Então, vamos rolar para o nosso último bloco, Suicide Commando, uhum. Cause of Death, Suicide, e Dreadful Shadows, Homeless. So picking on the two of the ones who tried the most, was I supposed to cheer your efforts? Thank you.

de ver se for mal aquilo lá. E a gente apostou que ele não bebia. E ele bebeu? Você tá falando do Léo, poxa. Hã? Mas ele... Nossa, ele bebeu. Não, ele não bebeu aquilo, ele teve coragem. Nossa, não teve coragem. Não teve, foi uma moça. Uma flor, praticamente. Ixi. Então... Tá louco aquele cara que tomou... Aquele cara, ele tem diabetes. Ainda tomou groselha e colocou açúcar ainda. Mesma pessoa. É, a mesma pessoa que tem diabetes, chegou em diabetes 500. Nossa, é mesmo. Sendo que uma pessoa com 300 já morre. Aham. Pois é, teve diabetes 500. É, mas só que é que nem o tipo de diabetes dele é diferente, porque minha prima tem a diabetes que ele tem, mas só que ela não é gorda. Sim, mas veja bem. Isso 500 aqui... de glicemia é pra matar a pessoa. É verdade, mano. Nossa, tem uma prima minha que tem o mesmo problema que o dele. Só que ela não teve diabetes 500, né? Ela tem. O diabetes dela vai 300 por aí. Não, 300 tudo bem. Não, 300, 400. Com 300 você entra em coma? É, por aí, mas só que dela, ela vira e mexe, ela tem que ir no médico lá. Então, o Léo não fazia isso. É verdade, é verdade. O Léo tava, pô. O Léo, lembra das pratadas dele? As paneladas dele? Não, aquilo lá não era um prato, aquilo lá era uma. Panela de pressão. Panela de pressão inteira. Só de comida, nossa. E não é mentira. Não mesmo, não mesmo, estamos de prova disso. E ele é Valtinho, você vai fazer festa? Não. Mas só encher a cara como um devasso boêmio? É, verdade. Se quiser também, se quiser aceito presente, caixa de breja aceito, como presente. Você também aceita supositório extra large? Não. Não, não. Ou então um coco pra você misturar com a cerveja? Não gosto de coco, caramba. Ah, tá. Entendi. Doeu muito, né? Que maldoso você, viu? Então, que vamos rolar pra... Nesse penúltimo bloco, Suicide Commando. Uhul! Com Cause of Death, Suicide. Dreadful Shadow. Thank you. seconds. Vocês acabaram de ouvir, nesse penúltimo bloco do Music Ground Podcast, Suicide Commando com Cause of Death, Suicide, e Deus com Homeless. Vai, Valtinhos. Valtinhos? Porra, meu, nem toquei Joy Division, o cara já vai se matar. Valtinhos. Pegadinha! Oh, claro. Você gosta de bem de uma pegadinha, né? Você gosta de dar uma pegadinha, né? Não. Você não é do ramo, Valtinho? Não. Valtinho, já falei pra você maneirar na mortadela. Cara, seus gases estão fortes, não acabou de ouvir um estouro. Ah, claro, não. Daqui a pouco você tá abrindo crateras na sua calça. Vai ficar, até, vai ficar que nem aquelas crateras nucleares. Isso aí foi o repolho que eu comi. Chucrutes, né? Não, o repolho mesmo. Foi nem deixando, deixa nem ficar um pouquinho azedinho com o chucrutes. Essa foi foda. Vamos lá, com o chucrutes. Nunca comi. Show isso. Foi isso que eu gosto. Se bem que tem alguns pratos em algumas culinárias que são bem exóticos, né? Chouriço, você vai comer sangue. Claro. Isso é prato gótico, né? Prato gótico. Por isso vamos eleger chouriço como prato gótico. Opa! Então eu apoio 100% chouriço como prato gótico. Gótico fala que adora sangue aí, ó. Claro, tem que ter chouriço como prato gótico. Vamos fazer a campanha no fórum. Chouriço como prato gótico. Então, Valtinho 69, nesse último bloco, faça suas considerações, fale com o público, enfim. Abra seu coração. É, gostaria de agradecer quem tá ouvindo. E agora vou comemorar meu aniversário. Até mais. Bom, e agora nós vamos. Programa rolando. Pode anunciar a música, seu Valtinhos. Joy Division com Atmosphere. Ok. Vamos rolar. Prepara a corda depois lá. Põe, dá um jeito lá pra mim depois. Você prefere corda de cânhamo ou você prefere varal? É, de cânhamo mesmo. Cânhamo mesmo? É, bem melhor. Aí você prepara lá, tipo. Não vai fazer pra enforcar, tipo, você tem que fazer dar uns nós ferrados, né? Sim, tem que dar uns nós, depois tem que pegar a cadeirinha. É, eu vou ter que. Daí dá aquele. Você tem a cadeirinha, né? Tem, hoje tá na impressora. Hã? Tá, então vamos tirar essa impressora agora. Tira essa impressora e daí, tipo, lá eu preparo a corda, galera. Então antes disso vocês vão ouvir o Joy Division com Atmos. Thank you. people like you find it easy, naked to see, walking on air, hunting by the rivers, through the streets, every corner, abandoned too soon, set down with you care. In silence, don't walk away. E é claro que o programa não podia acabar desse jeito, né, gente? Vai, Valtinhos. Vai, pode falar alguma coisa. Fala da pegadinha que você deu. Ah, a pegadinha do malandro. E agora, anuncie a última música. Orquestra Ectoplasma, Festa Dark. Oi! Agora, anuncie isso como se fosse uma música assim, importante para uma pessoa mais importante ainda, vai. Para o meu amigo Fallen Archangel, Festa Dark. Então vocês vão ouvir agora a Orquestra Ectoplasma com Festa Dark. Chega de anabolizante. Chega de tomar cosparque. O que eu quero é uma festa dark. Cansei de matar.